Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje, 4 de abril de 2021, vamos apresentar o 824º programa, ou seja, 824 programas nós já realizamos, terminar de realizar nesses 17 anos que o nosso Vivência Espírita está no ar. E hoje nós estamos falando aqui do estúdio Chico Xavier, aqui no nosso estúdio do Vivência Espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS, Festas e Embalagens, Gigavale, Atacado, Depósito e Seu Depósito, Banca do Livro Espírita Allan Kardec, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia e também Camel Filtros, Saúde para sua água. Agradecemos os centros espíritas que nos apoiam, o Anjo Ismael, a AME, o Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Luz e Vida. Agradecendo também o grande apoio de sempre do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós estamos aqui com a grata satisfação de receber o nosso amigo lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, nosso amigo Carlos Sanches, que vai falar sobre Chico Xavier. Como nós tínhamos dito, o nosso programa hoje é dedicado a Chico Xavier, que fez aniversário, né, de nascimento no dia 2 de abril. Como a gente faz todos os anos, é uma palestra, né? Esses dois últimos anos não deu para fazer a palestra ao vivo, né? Palestra presencial, devido à pandemia, mas online, pelo menos, dá para a gente fazer, e o Carlos está aqui conosco hoje. Vocês podem participar conosco pelas mídias sociais, Facebook, WhatsApp e também Instagram e as demais mídias aí que existem, que o Rodrigo fala para vocês. Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui. Já convido aí a todos para nos falar se o som está bom, se estão ouvindo bem aí o áudio aqui do estúdio, né? Então já deixo um bom dia para os nossos queridos ouvintes vivencianos. Só ajustando aqui um pouquinho melhor a câmera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou de máscara aqui, porque eu estou aqui do lado da Cláudia, que está Pedroso, que está aqui recebendo um treinamento aqui na técnica, né? E a gente vai, por isso que eu estou de máscara aqui, aí, respeitando aí as questões aí que a gente tem passado, né? Também quero deixar um alô aos nossos, as rádios parceiras, nossos ouvintes parceiros aí, que é a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, né, Santa Catarina, e também os nossos telespectadores daqui do YouTube, que já estão interagindo conosco aqui, e também a gente tem o recanto da Prece Euris Persanulfo, né, o Carlos, que está aqui com a gente, que é um dos fundadores, né, do Recanto. Então o pessoal do Recanto também retransmite a gente lá em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, que está retransmitindo. E lá é uma hora antes, né? Então o pessoal acorda bem cedo, lá às 7 horas da manhã inicia o programa, né? Então a gente já deixa um bom dia para vocês. Quem já está aqui ligado com a gente, já tem bastante gente no YouTube. A gente vai focar hoje, como a gente tem pouco tempo e o Carlos tem muita história de convivência com o Chico para contar para a gente vai focar somente as perguntas, tá? A gente não vai ler as mensagens de todo mundo, que não vai dar tempo. Então já vou alinhar a expectativa aqui. A gente gostaria de ler todas as mensagens dos ouvintes, mas não dará tempo, infelizmente. Também quero mandar um abraço para a TV Espaço Espírita, que está transmitindo também o vídeo no TV web deles, e o Recanto, o Portal da Luz, lá de Dourados, também Mato Grosso do Sul, que está retransmitindo a gente ao vivo, né? A gente agradece o Carlos também pelo contato. Então em breve a gente vai ter mais uma web rádio plugada aqui com a gente, que é lá do Rio Grande do Norte, a Renascer Espírita, ou Reviver Espírita, depois o Carlos me corrige, e também vai retransmitir o nosso programa ao vivo aqui, e provavelmente já está retransmitindo aqui o YouTube, tá? Então, se deu certo lá, a gente está fazendo um teste com eles, deixo já um alô para os ouvintes do Reviver Espírita, lá do Rio Grande do Norte, né? Então daqui a pouco a gente está no Brasil inteiro, hein, Rui? Até em Portugal nós já estamos também, né? É verdade. Rodrigo, lá de Itaberá não passou contato pessoal, aí para o pessoal de Itaberá nele? Infelizmente não entrou o Facebook, tá? Eu tentei aqui ver, ele não apareceu aqui para mim para fazer a transmissão cruzada. A gente está ao vivo no Facebook do Vivência Espírita e no YouTube. Então a gente deixa um alô pro pessoal de Itaberá, se puder copiar o link e postar aí no Facebook. A gente já deixa um alô para os ouvintes também da semana que está tendo lá, né, Jorge? Se você puder comentar aí. Que eu acho que aconteceu algum contratempo, porque ela falou que na sexta-feira tinha passado para você, que você tinha feito na sexta-feira o endereço para você, mas ela não falou mais nada aqui, só tinha falado isso, né? Tava aqui, o Facebook estava plugado, mas depois tiraram, aí colocaram de novo, só que nessa de colocar de novo não funcionou. Não apareceu aqui para fazer a publicação cruzada. Tá certo. Tá ok? Então, vamos iniciando aqui com o Carlinhos. Deixa eu só te arrumar aqui só um minutinho. Carlinhos, se puder comentar aí, acho que seu microfone está no mute. Está mutado. Rodrigo, mais antes de você passar para o Carlinhos, a Gisele está colocando aqui que o Instituto está conseguindo retransmitir lá, sim. Ah, que ótimo. Né? Então tá? já deixa aí. No Facebook. Então dá um abraço aí para o Instituto, né? Social lá de Itaberá. Colocado o link nosso lá. Então a gente. Certo. Manda um abraço aí para o Instituto. Que tá a semana. Você quer comentar da semana, Jorge, já que a gente falou do Instituto? Não, daqui a pouco no meio a gente comenta que essa semana vai ser também dedicada lá a homenagem ao Chico Xavier, a semana toda lá em Itaberá. Eles vão passar lá geralmente 8 horas da noite, né, já? Sobre palestra sobre o Chico Xavier. Legal. Daqui a pouco a gente comenta. Pode passar para o Carlinhos. Carlinhos, se você puder falar aí só para a gente ver se o microfone está ok. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Carlos Sanches. Bom dia, Cláudia Pedroso, que é a estagiária número 2 do Rodrigo hoje. Não, estagiário só eu. Está se preparando para ajudar na técnica da saúde e bem-estar de hoje. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre nesse domingo abençoado, um domingo de Páscoa para reflexão, para que possamos rever conceitos do sacrifício que Jesus fez para mostrar que o nosso reino não é deste mundo. Que possamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós possamos, neste domingo abençoado, curtir toda a história que Chico Xavier passou junto com o nosso caro Sanches, que guardou na memória momentos maravilhosos, momentos difíceis e momentos de ensinamento que Chico deixou para ele. Vamos envolver nosso querido irmão Carlos Sanches com muito amor, com muito carinho, para que ele possa nos transmitir tudo aquilo que ele tem para nos dizer. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será homenagem a Chico Xavier. E nós estamos aqui com o Carlos Sanches, da cidade de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Ele é nascido em Lavínia, a cidade entre Andradina e Araçatuba. De lá ele foi morar em Campo Grande e passou a ser um grande amigo do Chico. Em que época que você se tornou amigo do Chico? Carlos, bom dia. Bom dia a todos. A amizade mais próxima com Chico Xavier começou em 1970, no encontro que eu tive com ele. Retificando apenas, eu nasci em São Caetano do Sul, morei em Lavínia e vim para Campo Grande. Então, você é de São Caetano do Sul? Sim, São Caetano do Sul. E qual a distância entre Campo Grande e São José e Campo Grande e Uberaba, Carlos? Olha, eu tenho a impressão que, bom, Uberaba é 840 quilômetros de Campo Grande, mas essa distância para a espiritualidade não existe, não é mesmo? E para São José dos Campos é mil e poucos quilômetros, né? Porque por volta de mil e pouquinho, porque de Campo Grande a São Paulo dá aproximadamente 950 quilômetros. E a gente tem que temos que lembrar que o Carlos ele esteve com a gente aqui no programa, aqui no estúdio, né? Ano passado, durante o evento dos amigos, ele pegou o carro, saiu de Londrina, né, cara? E veio aqui só para conhecer o estúdio. O estúdio aqui. E veio visitar também alguns parentes, né, Carlos? Mas fez questão de passar aqui para visitar o estúdio, né? E gostou do estúdio? Sim. Olha, eu não vi nada igual até hoje, viu? não conheci nenhum melhor que esse. Quer dizer, melhor equipado, né? Com pessoas generosas. E foi muito, muito, muito gratificante estar com vocês aí, juntamente com minha esposa, Beth. A Beth que está aí contigo também, né? Deixar um bom dia para a Beth também, né? Ela tá nas transmissões aqui também do programa. Mas, ô Carlos, foi você o pioneiro em colocar aquelas mensagens, em imprimir aquelas mensagens para ser distribuída para as casas espíritas? Não, eu não fui o pioneiro, porque existia sempre um grupo espírita de São Paulo, né? E tinha também o senhor lá de Cambé, que muitos grupos espíritas faziam alguma quantidade de mensagem, né? Mas nós começamos em 1967 com o mimeógrafo, que eu falei aí no estúdio aquela vez, né? Com o mimeógrafo, álcool e tal, cortando com tesoura e tal, e foi ampliando, em quantidades enormes, né? Eu acho que a grande maioria dos nossos ouvintes não sabe o que é mimeógrafo, viu? E nem sabe que era movida, que era imprimia com álcool, né? Exatamente. Jorge Lema. E era azul, né? Era azul. Não, eu estou no tempo do mimeógrafo também. Aí é tudo azul. Exatamente. Uhum. E eu também fui contador, e por ser contador, que os livros da contabilidade a gente colocava na prensa e era também mimeógrafo. Colocava uns para, qual é o mais difícil do mundo? Se colocasse de cabeça para baixo, pronto, estava perdido o livro inteirinho do ano. Nossa! Isso aí, na escola a gente usava muito mimeógrafo, né? E o retrovisor, que o pessoal também não sabe o que é o retrovisor, né? Mas tá aí para. Não é de carro, não? Retrovisor? É? Não é de carro? Retrovisor? Não, isso aí era para. Era retroprojetor. Colocava transparência. Retroprojetor, desculpe, retroprojetor. Tem razão. Retroprojetor. Retroprojetor. Carlos, para a gente. Só uma curiosidade. Quando você começou a fazer as mensagens, você fez por conta própria? Tipo assim, eu tomei a iniciativa de fazer as mensagens, distribuir as mensagens? Ou você perguntou para o Chico se devia fazer? Ou quando que você apresentou isso aí para ele, se ele gostou? Como é que foi o negócio? Bom, quando eu fui conhecê-lo e ter um bate-papo mais aproximado dele, né? O primeiro encontro, vamos dizer assim, foi já há mais de 50 anos, né? Foi em junho de 1970. Mas eu já fazia 3 anos que fazia cortando no mimeógrafo, quer dizer, fazia sem falar nada com ele, pegando mensagens que eu achava interessantes e foi fazendo. Mas com ele, para ter o contato com ele a respeito das mensagens, demorou algum tempo ainda, porque foi num crescendo, né? As impressões, né? Mas também nunca a gente sempre fez por conta própria, né? Esse é o começo, que é o nosso trabalho, foi mensagem, mas depois veio Web TV, depois veio... Ih, tem muita história disso aí. E é interessante, Carlos, as mensagens, porque... parece que antes tinha muito mais, assim, tipo assim, parece que as pessoas davam muito mais valor para as mensagens antes, e em tudo quanto era lugar que a gente chegava tinha, né? Tudo quanto era livro que a gente recebia de uma feira, vinha uma mensagem dentro, tudo quanto era local que a gente ia. Se a gente ia, por exemplo, eu lembro aqui em São José dos Campos, no cemitério, que lá tinha uma caixa, e dentro da caixa era cheio de mensagem para as pessoas pegarem ali. E olha que... Você, nessas mensagens, Carlos, só para a gente continuar nesse foco da mensagem, que eu acho interessante, teve algum caso interessante de alguém chegar a relatar para você depois de ter pego uma mensagem, aquela mensagem ter ajudado ela bastante? Ah, sim. A gente sempre escutava um ou outro tema sobre isso daí, inclusive o próprio Chico contava pessoalmente para nós alguns casos que a gente não vai lembrar agora assim de imediato, né? Mas teve um caso muito importante, para mim foi muito interessante, né? Uma grande autoridade da justiça aqui no Mato Grosso do Sul, uma grande autoridade, muito conhecido, em duas ou três ocasiões que nós estivemos próximos por questões de oportunidades, né, de estar no mesmo ambiente, ele chegou perto de mim e falou assim: Carlos, eu preciso te falar uma coisa. Aí ele pegou, enfiou a mão no bolso, pegou uma mensagem e falou da carteira e mostrou para mim: olha, tá vendo essa mensagem? Eu sei que ela é impressa por você, porque depois eu passei também a ter um interesse nessas mensagens. Mas essa daqui para mim tem um valor muito especial, porque eu já tinha decidido o que eu ia fazer da minha vida. Eu deveria partir daqui da terra e não estava mais me interessando em viver. Aí essa mensagem chegou para mim. Quando chegou, eu li, meditei e desisti. Então, hoje eu estou aqui, ele falou assim, hoje eu estou aqui conversando com você por causa desta mensagem que está no meu bolso e vai acompanhar no meu bolso o tempo todo. Eu tenho certeza que até hoje está no bolso dele essa mensagem. E eu não posso dizer nome por questões que ele é muito conhecido e é uma autoridade, né, aqui no estado. Mas ele, pelo menos essa vida foi salva por uma mensagem do Chico. Mas o Chico contou muitos casos para a gente das mensagens também. Viu? Nesse momento espírita, nós temos um que eu acho muito interessante, que foi de uma mensagem que uma senhora recebeu e estava lá só por um minuto. Não sei se você lembra dessa mensagem muito bonita, que a mulher ia cometer um suicídio junto com o filho, e ela achou uma mensagem dizendo só por um minuto. Então, depois, se alguém quiser conhecer mais essa história, nós temos um momento... No momento Gigavale, nós temos no momento espírita essa mensagem. Mas, ô Carlos, e daí? Jorge, eu estive no cemitério semana passada e com pesar eu vi aquela casinha onde as mensagens estavam ali, enferrujada e abandonada, né? Uhum. Nós precisamos ver se a gente dá faz um tempo. Jeito e resgatar aquilo. Faz tempo. Uhum. Faz tempo que nós falamos isso aí já, não é de agora não. E agora que a gente sabe que o Eduardo, né? Eduardo é o presidente, de repente ele podia até dar uma olhadinha lá, né? Assim, para dar uma reformada naquela caixa, porque eu acho muito interessante. Aí fica aquela caixa lá toda estragada, dá a impressão que a doutrina espírita é desorganizada, né? É, e nesse ponto eu sei que nós não somos desorganizados, não. Mas vamos lá, então. Continua. É, Rui. Uhum. Vamos lá, Carlos. Isso. O que você tem, então, para dizer para a gente? Como é que era o Chico na intimidade que você conheceu em 1970? Porque a gente conhece o Chico através das biografias, mas na intimidade, o Chico era aquela bondade toda mesmo? Eu acredito que era até mais do que a bondade que as pessoas possam imaginar. Nós, quando chegávamos próximo dele, regra geral, dava uma sensação de bem-estar muito grande. E quem tem mediunidade, né, mais assim aflorada, como se diz, aí as pessoas se emocionam mesmo. Eu ouvi muitas pessoas chorando. Bom, minha esposa, ela é muito sensível e sempre emocionou quando na presença do Chico. Inclusive, na atualidade, se o Chico faz-nos uma visita, eu não vejo nada, não sei de nada, mas eu sei quando ele está, quando ela fica demais emocionada em alguns momentos. Uhum. Carlos, você tem quando lá na casa do Chico, você tem aquela fala, né? Aquela história que o Chico queria tirar uma foto com vocês quando vocês estavam lá, como é que é isso aí, mais ou menos? Ah, isso aí foi muito interessante, né? Nós saímos lá do grupo da prece e fomos para a casa dele. Depois da reunião, isso à noite, né? Terminou a reunião, nós fomos para lá e chegando lá no pátio da casa dele, antes de entrar na casa mesmo, né? Depois da reunião, estávamos eu, a Bete, uma outra pessoa, um rapaz, e a Emiliana, que é a irmã da Bete. Aí nós estávamos conversando e ele falou para nós assim: vocês têm aí uma máquina fotográfica? Porque eu quero tirar uma fotografia com vocês, porque eu passo sempre aqui, a flor era a primavera, que alguns chamam de bougainville, né? Ele falou assim: eu passo sempre por aqui, mas este galho, especialmente esse galho aqui, ele não estava florindo, ele floriu hoje, começou a florir hoje. E como ele começou a florir hoje, eu encarei como sendo para marcar a nossa presença aqui, a presença de vocês aqui nos visitando. Então, eu gostaria de tirar uma foto com vocês. Vocês têm uma máquina fotográfica? E eu tinha deixado no hotel, porque normalmente as recomendações lá no centro é que não tirasse fotografias, né? Então, eu deixei a máquina fotográfica no centro. Quando eu chego na casa, a máquina estava no centro. Mas isso daí foi muito marcante, porque carinhosamente, ele sabe como tratar as pessoas, né? Carinhosamente falou: quero registrar esse momento com vocês. Acabou registrando pelas palavras dele, né? Uhum, depois, adentrando bacana, na casa dele, aí teve outros fatos lá também. Uhum. Vocês tiveram assim, depois que vocês começaram a ter mais amizade, né, Carlos? Aí teve até visitas do Chico. O Chico presencialmente foi lá a Campo Grande ou teve eu sei que teve visitas em desdobramento, né? Isso teve, sim, confirmado por ele e vocês sentiram, a Beth, sim, que é sua esposa, sim, sentiu isso. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Olha, eu vou tentar ser bastante sintético, mas é mais ou menos assim, mais ou menos assim. Nas nossas reuniões de terças-feiras à noite, como essa que tivemos na passada com a Adelinda Silveira, nas nossas reuniões, uma médium. E essa médium, ela algumas vezes começou a dizer para nós assim: Carlos, eu quero te dizer uma coisa. Olha, hoje nós recebemos a visita do Chico. Ele veio, ele colocou um vaso com flores na mesa e tal. E ela narrava os detalhes do que ela via. E ela fez essas informações algumas vezes. E eu, nesse período de alguns anos que ela falava, eu ia ao Uberaba encontrar com o seu Chico Xavier, tudo, conversar, mas eu não tocava nesse assunto, nunca toquei nesse assunto. E também nunca duvidei da médium, porque é uma pessoa que eu conheço de muitos anos, é uma pessoa muito séria, e ela não estaria ali para brincadeiras, né? E, a certa ocasião, numa das visitas, estávamos eu, a Bete, o meu filho Luciano e um funcionário nosso, que chamado José Vieira da Silva, mora aqui em Campo Grande, ele é da Congregação Cristã. E nós estávamos todos lá em Uberaba e o Chico nos convidou para almoçar com ele. Nós nos dirigimos à casa, no momento várias pessoas almoçavam com ele, mas naquele dia o Eurípides colocou para dentro só nós que íamos almoçar com ele. A dona Dinorá, mais de 40 anos cuidando do Chico, vivendo ali com o Chico, cuidando do Chico. A dona Dinorá Fabiano, que o Chico sempre citou, ela estava lá, ela preparou o almoço, tudinho, e depois ela desapareceu. Não vi mais a dona Dinorá. O Eurípides entrou e tal, tipo assim, colocou a gente para dentro, e também não vi mais. E ficamos só nós com ele. E num determinado momento do almoço, ele chega para mim e diz assim: ah, Carlos, eu preciso te contar uma coisa para você. Eu quero lhe dizer que sempre que eu posso, eu dou uma passadinha lá na sua reunião em Campo Grande. Quando ele falou isso, eu lembrei imediatamente das informações que eu tinha da médium, né? Aí eu perguntei para ele, né, como está a nossa reunião, por favor, me oriente, me ajude, o que que precisa mudar, como deve ser feito, o que que nós podemos aperfeiçoar. Ele falou assim, para mim assim: está tudo bem, prossiga do jeito que está e vá em frente, é isso aí. Então, isso daí para mim deu muita segurança, né, porque a gente sabia que estava sendo, entre aspas, monitorado, né. Depois disso, nós tivemos muitas outras vezes, mas não todas as vezes, eventualmente a gente perguntava para ele como estão as nossas reuniões. Ele falou: não, pode, prossiga que está indo bem, pronto. Essa foi a visita dele, mas ele teve outras visitas em desdobramento, teve outros casos. Teve uma pessoa de Campo Grande, que participava lá, uma dirigente de uma casa espírita, que frequentou durante um bom tempo, e teve um diálogo com o Chico também, na nossa reunião, mas sem a gente saber, eles dois conversaram, depois essa é outra história, depois uma outra oportunidade a gente pode falar também. E agora, ele costumava fazer isso, muito isso mesmo, né, Carlos? Porque a gente conhece outras histórias de outras pessoas, de também confirmar a presença do Chico em desdobramento. E muitas obras também que a gente vê aí, até de outros autores bem conhecidos, falando que a participação do Chico no plano espiritual, em vários locais, ele mesmo, quando já estava bem velhinho, eu lembro uma vez que eu peguei uma obra que eu não sei de quem que era, que a pessoa fala: vocês estão pensando que o Chico Xavier é do mesmo jeito quando ele está no plano espiritual? Quando ele está no plano espiritual, ele é ativo, ele é bem jovem, ele faz tudo ainda, né? Então, quando ele parou, digamos assim, até de trabalhar fisicamente aqui, o trabalho dele no plano espiritual continuou a todo vapor. Essa parte também você conhece, né? Ah, eu conheço porque nós vivenciamos experiência com ele muito interessante, que tomaria tempo, mas eu vou só dar um relance aqui, de ele estando encarnado, uma pessoa na cidade de Colônia, né? Morava em Ercrate e a reunião era em Colônia. E nós tivemos a presença do Chico Xavier lá com a Enya Seifert, ele estando encarnado, e foi uma emoção muito grande, e é um fato muito inusitado que numa outra oportunidade também poderemos falar. Isso ele encarnado. Depois desencarnado, também nós tivemos fatos. Carlos, o que você atribui? Que mediunidade é essa? Fala, assim, você que tem bastante experiência, de uma pessoa conseguir. Não pode ser um espírito comum, não pode ser um espírito qualquer, não, né? Não, não pode? Não. Eu tô dizendo isso, Carlos, porque tem gente que quer teimar em dizer que o Chico Xavier era um médium como o outro, pô. E não tem jeito de ser. As pessoas que dizem isso não conheceram ele, não estudaram alguma coisa sobre ele, não ficaram atentos. Eu posso dizer que até eu mesmo, antes de ter essa grande leva de palestrantes espíritas, né, que foram a fundo para saber quem era Chico Xavier, quando eu fiquei tendo mais informações, eu fiquei até assustado. Falei: meu Deus do céu, se eu não tivesse as cartas que ele escreveu de próprio punho para a gente, os livros que ele mandou para a gente, se eu não tivesse isso, eu iria ter dúvidas se eu conhecia o Chico Xavier ou não, se eu tinha amizade com ele ou não, porque ele é muito mais do que qualquer um de nós possa imaginar. É algo assim, Ainda a gente tem muita coisa para conhecer do Chico. Eu sou suspeito para falar, porque tivemos muitas experiências e ele é muito mais do que as pessoas queiram rotulá-lo. Né? Há pessoas que costumam dizer assim, por exemplo, tem pessoa que diz assim, não, o Chico era um médium, como outro qualquer, ele com algumas habilidades, oportunidades maiores e tal, mas está muito distante de Kardec. Eu falei, vocês não conhecem. Inclusive aquele livro Kardec Prossegue, as pessoas que falaram mal, mas não foram conversar com Adelino, não sabe como é que se foi as coisas, não tem as informações, então é preciso ir. Vocês não veem, quando eu quis saber quem era esse estúdio Chico Xavier, o que eu fiz? Eu fui aí. Então, quando a gente quer saber, a gente vai buscar o conhecimento, se possível, em loco. Eu acho assim. Então, o Chico Xavier, eu posso lhe garantir com toda certeza, eu não conheço ele totalmente, não. Cada dia eu fico mais encantado com as coisas e me preocupo. Me preocupo porque a responsabilidade é muito grande. Nós precisamos fazer, no meu caso especificamente, divulgar a doutrina espírita para que mais pessoas possam ter acesso a esse tesouro de valor inestimável. E, ô Carlos, eu queria aproveitar e agradecer também a oportunidade que você me deu de poder participar de uma live do Recanto junto com a Adelina Silveira e também o César, também lá da... César Carneiro, lá do Santo Agostinho, né? Que trabalhou muito tempo, né, com o Celso Almeida Afonso. E o Adelina Silveira é um dos maiores biógrafos, né, da... também de Chico, assim como o Bacelli também é. E tem uma pergunta aqui do Ari Rangel, que eu acho que tem a ver com quem tem propriedade, né, que são esses biógrafos, né, que conviveram com Chico e tem o objetivo de continuar a obra do Chico, né, de divulgar a obra do Chico. Né, como o Bacelli, como Adelino da Silveira. E ele manda aqui, o Ari Rangel diz, bom dia, vivencianos. Pergunta. Certa feita, Chico Xavier disse que depois que ele partisse, as pessoas colocariam muitas palavras na boca dele. Muitas coisas estranhas têm se falado sobre ele. O que acha? Um abraço ao querido irmão do Sul Matogrossense. O Ari Rangel, nosso irmão aqui, nosso amigo médico. Isso aí, qualquer um de nós espíritas que está um pouquinho mais atento pode observar que nas mídias sociais muitas vezes saem frases ou mensagens e lá embaixo está escrito Chico Xavier. Quando chega para mim o que eu vejo que não é, eu já escrevo para a pessoa imediatamente e falo para a pessoa assim, olha, talvez você esteja correto de ter me mandado essa mensagem, que é muito bonita, mas eu gostaria de que você me informasse a fonte, qual é o livro ou qual é o jornal, ou em qual reportagem, quem foi que disse, porque, me desculpe, mas no meu conceito não pertence a Chico Xavier. Isso eu faço questão de dizer. E circula mesmo nas mídias por aí muita coisa dizendo que é do Chico e que não é. Eu tive uma vez, eu não posso dizer a cidade, nem porque senão se eu falar a cidade já fica fácil da pessoa localizar, né? Eu tive uma vez na mão um boneco de um livro que ia ser editado no Chico. A pessoa, um portador, levou para mim, dar uma olhada para o que eu achava e tudo. Eu falei, mas eu não sou crítico de arte, eu não tenho condições de avaliar, nem sou juiz de nada. Não, mas a pessoa lá, o médico pede, você dê uma olhada e tal. Eu olhei. Olhei e depois falei para a pessoa para levar para ela. Fala para ele continuar treinando, porque ainda não está pronto para ele poder editar algum livro. Porque no meio tinha várias mensagens que... estava lá, Chico Xavier, mas não era. Estava muito claro para mim, porque se você mexe com mensagens durante mais de 50 anos e está lendo sempre livro, você tem mais ou menos o estilo, você sabe como que é, o que é que a espiritualidade fala através do Chico. Aí você vê umas coisas lá, umas frases que não tem condições. Bom, eu alerto as pessoas, alguns espíritas... que me mandaram muito a mim, falou assim, nossa, Carlos, eu não tinha percebido isso, agora eu vou ficar mais atento. Eu falei, pois é, você vê, você que é espírito, que é conhecido na cidade, tudo, você fica me mandando uma coisa do Chico, que não é do Chico, quer dizer, vamos ver a fonte. E eu recebi uma instrução muito séria do Chico uma vez sobre fonte de mensagens ou de livros. Eu ia te perguntar justamente isso. Eu falei, Carlos, o Chico já te orientou, então, sobre isso, né? Você já chegou a publicar alguma mensagem do Chico ou da espiritualidade, né? Que não é, as mensagens não é dele, ele mesmo dava autoria, né? Sem colocar toda a fonte escrita, o que o Chico te orientou? Eu vou explicar bem rapidinho também, porque eu ia muito a São Paulo, que o posto de distribuição de mensagens em São Paulo era a Livraria Boa Nova, de um sueco que morava no Brasil, Stig Roland Ibsen. Então, lá a gente levava em quantidades enormes para ser distribuído na Grande São Paulo. E eu cheguei lá, muitas vezes tinha uma mesinha, na mesinha lá tinha umas frases do Chico Xavier, enroladinho num papel, a pessoa pegava ali a frase e achava interessante e tal, e tudo frases de Chico Xavier. Eu achei tão bonito, tão interessante, eu fiz a mesma coisa. E aí que houve o erro de minha parte, porque eu tinha que ter naquela tirinha pequenininha de papel, eu deveria colocar um autor espiritual, um médium, e também a editora do livro. O nome do livro é editora, precisaria pôr. Quer dizer, a fonte tinha que estar, inclusive, num papelzinho pequenininho. E eu fazia, distribuía, assim, uma vez levei um volume grande de folhas grandes também para ele, né? E numa reunião íntima, então, assim, nós estávamos umas 10 pessoas aproximadamente na sala da casa dele. Ele pediu para o Eurípides pegar uma daquelas folhas enormes, ele falou, olha, que beleza, bonito. Aí ele olha para ele e fala assim, mas Carlos, você não podia fazer isso comigo. Eu perguntei, mas o que é que eu fiz? Eu estou distribuindo, estou divulgando. Não se esqueça nunca mais de uma informação. Tudo precisa ter fonte, a origem. Sem fonte, sem origem, não tem valor. E deu mais outras instruções ali, durante uma hora e meia, eu ouvi mais ou menos esse tempo, eu ouvi Chico Xavier falando, e se alguém diz que ele é mansinho, que ele é bonzinho, ele é. Mas é disciplinadíssimo na questão da doutrina espírita. O que não está bem corretamente, se ele tem a oportunidade, ele fala mesmo. Eu vivenciei isso com ele, eu e a Beth. Mas ele pegava, lia as frases, falava para a gente, e daí a pouco ele voltava a falar, mas você não podia ter feito isso comigo. Eu falei, mas então eu quero consertar, me ajude a consertar. Eu não vou narrar a história toda, mas foi muito legal. Interessante. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Graças a Deus eu tive um professor enérgico, disciplinador, e eu dou muito graças a Deus por ele existir na nossa vida. Falando em professor, a gente tem uma... Tem um convidado ilustre aí, um professor, doutor, que está aqui com a gente já no Zoom, né? A gente não anunciou aqui, surpresa para os nossos ouvintes, mas para a gente é uma grande alegria a gente receber aqui entre nós, aqui, né? O professor Severino Celestino, doutor Severino Celestino, né, Carlos? Que está aqui com a gente. Rodrigo, eu ia até perguntar se a imagem que estava aí era de verdade mesmo ou você tinha criado, porque ter o professor Severino Celestino com a gente aqui é um privilégio para nós do Vivência Espírita, graças ao Carlos também, que fez esse link aí, e ele está aqui hoje também participando com a gente com muita alegria, e hoje a gente quer que ele saia daqui comprometido também, ele fazer um programa com a gente, né? Ele participar aqui. Mas, ô Jorge, era justamente essa pergunta que eu ia fazer, que é a de número 15 que o Carlos mandou para a gente, a primeira visita do professor em Campo Grande e a visão de Chico Xavier no recanto da prece Eurípides Barçanufo, é o caso do nosso querido Severino Celestino, que eu vejo muito ele no YouTube. Muitas palestras dele. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, meus irmãos. Eu agradeço o carinho, a atenção de vocês, mas, como dizia muito o Chico, eu não sou merecedor, mas me sinto lisonjeado de poder desfrutar da amizade do Carlos Sanches e da Dona Beth e ser tão bem tratado e tão bem recebido por ele em momentos como este, onde falamos tanto, sentimos tanto, nos emocionamos tanto com a história do Chico. Eu agradeço demais. Estou emocionado de estar aqui com vocês. A energia está muito bela, a racionalidade está profunda, e tudo isso para mim no dia de Páscoa é uma lembrança do que o Chico, Jesus, Emmanuel, os grandes vultos espirituais estão conosco. No recanto Chico Xavier, onde eu fui recebido fraternalmente pelo Carlos, pela Dona Beth, tive a honra de ser hóspede de sua casa, acolhido no seu coração, no seu íntimo, no seu lar. E isso não passa da minha lembrança, da minha memória. E eu vejo também como presente o Chico para todos nós. E ele não deixa de estar conosco, não deixa de estar presente. E eu não conheço ninguém que me coloque tão perto do Chico como o Carlos. Professor, desculpem. O senhor vai ficar com a gente até o final do programa ou só está de visita? Eu estou, enquanto eu puder ficar aqui caladinho, colhendo, eu estarei aqui com vocês. É, eu gosto do professor. Alegria. Só para dizer que nós estamos com muita saudade de você também, porque a gente costumava encontrar com você ouvi-lo, né, nos encontros, suas palestras, seus estudos que você apresentava para a gente. Eu acho que o último ano que nós tivemos, eu e o Rodrigo, né, tivemos na sua presença, foi lá em Poço de Caldas, que você fez uma palestra e conversou bastante lá com a gente. Então, nós também estamos... Esse tempo de pandemia foi muito bom, por um lado, no sentido aqui. Nós estamos todos reunidos aqui, cada um num local diferente, é muito legal, mas também a falta do abraço, a falta do aconchego, a falta de estar perto das pessoas... faz muita falta para a gente. E agora, vendo você, Severino, eu fico contente porque estava com muita saudade, né, de encontrá-lo. A alegria é nossa, Jorge. Você e os companheiros. Eu... Nós sempre, lá na Sônia, em Poço de Caldas, tivemos realmente bons encontros. E é muito bom a gente sempre ter boas lembranças. Eu gosto do senhor quando o senhor faz aquela tradução... De hebraico, da Bíblia, mostrando uma série de coisas que não está de acordo com aquilo que o senhor é professor e entende do hebraico, né? O senhor poderia falar para a gente esse estudo que o senhor faz da Bíblia em hebraico? Eu tenho proficiência nesse idioma, fui buscar, porque quando eu me tornei espírita, eu achei que precisava unir Bíblia, Espiritismo e Evangelho, porque não existe Espiritismo sem Evangelho. Mas eu descobri realmente muitas traduções que não dizem nada compatível com o que está escrito no texto original. Muita coisa que disseram que Jesus disse, ele nunca falou. Muita coisa que traduzem dos Salmos não é o certo. Muitas coisas que estão, inclusive, no capítulo 20 do Êxodo, dos Dez Mandamentos, onde trocaram a preposição hebraica do al por ad, e deu uma diferença muito grande, inclusive para negar a reencarnação dessas traduções. Então, meu trabalho é um trabalho humilde, não é um trabalho de condenar, trabalho as traduções de ninguém, mas mostrar o que Jesus nos orienta, a verdade. Ele pediu que a gente buscasse a verdade, porque só assim a gente se libertaria. Então, eu encontrei uma gama de trabalho, de passagens importantes que eu precisei ordenar e trazer para o público, e tem sido, graças a Deus, uma receptividade muito grande. Viajo sempre a Israel, ratifico meus conhecimentos, sou professor de judaísmo, então eu tenho entre o judaísmo, o cristianismo primitivo e o espiritismo uma linha muito próxima, porque Kardec era assim, ele é na Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo que ele colocou foi "Não vim destruir a lei". Então, Kardec era também uma pessoa muito ligada. Chico Xavier me deu muito apoio nesse sentido. Então, nós estamos aí, humildemente, sem impor, como manda a doutrina espírita, respondo. Mas eu acho que amanhã é do Carlos, nós precisamos escutá-lo. Eu quero ouvir o que ele tem para falar sobre Chico. Desculpe aí, Carlos, eu estou atropelando, meu irmão, a sua conferência. E eu quero ouvi-lo. Eu estou aqui de passagem. Dizemos assim, eu estou lá na última cadeira da sala. Agradeço demais a acolhida de vocês, mas Eu estou aqui para ouvir, meu querido irmão Carlos. Não, um abraço para a dona Beth. Professor, o senhor e o Carlos, eu gostaria de fazer aquela pergunta que o Jorge também gostaria de fazer. Quer dizer que a deturpação de obras não aconteceu com Chico, não aconteceu agora. Desde a época, quando surgiu a Bíblia, já houve adulteração. Essa é uma verdade? Porque o Chico adulteraram a obra dele, a obra de Kardec também adulteraram, e isso é comum ao ser humano fazer essas coisas, né? Por quê, hein? Essa pergunta é para mim ou para o... Não, para os dois. Doutor Severino. Ambos os dois. Ah, eu dou a palavra para o doutor Severino, para ele dar a opinião dele. O ser humano, meus queridos amigos, tem limites. É, Jesus dizia, quando ele falava, que as pessoas viam, mas não enxergavam. Ouviam, mas não entendiam. Então, quando você se encontra diante de um texto, como é o hebraico, onde Jerônimo passou 20 anos em Belém, tentando, por ordem do Papa Damas, fazer uma tradução, produzir a chamada Vulgata, ele disse que seria difícil, ele declarou, da velha obra, queres que eu faça uma obra nova, o que pensarão aqueles que conhecem os textos antigos quando virem a minha tradução? Essa foi uma preocupação de Jerônimo, e ele cometeu assim, um erro crasso, coitado, dentro da sua boa intenção, mas ele trocou a palavra Karen, ou Keren, por Karen, que significa em hebraico, Moisés, quando descia do Monte Sinai, descia nas suas faces, segundo o livro do Êxodo, raios de luz. E a palavra raios, em hebraico, Keren, é quando você, como o hebraico não tem vogal, Jerônimo, em vez de traduzir como Keren, colocou dois ais, em vez de dois es. Veja que coisa interessante. E traduzir o raio de luz por chifre. Então, significa que Jerônimo teria descido com dois chifres na testa, e isso teve uma consequência séria, porque quando Michelangelo produziu a obra de Moisés, e ele foi colocar os raios de luz, ele leu chifre, como estava na tradução de Jerônimo. E isso ainda hoje está lá em Roma, na igreja de São Pedro, acorrentado, Jerônimo com dois chifres, aliás, Moisés com dois chifres. Isso é só para vocês terem uma pequena amostra de como as alterações dos textos originais mudam o significado e o sentido das coisas. E o Carlos, Rodrigo, teve contato dessas mudanças? A gente precisa... Pode falar, Rui. Não, e o Carlos teve contato com essas mudanças que o Chico, que houve na obra do Chico? Olha, eu gostaria de dizer que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a doutrina espírita é uma. Aquelas pessoas que buscam os originais de Allan Kardec e as primeiras edições de Chico Xavier, os livros, vai ter a obra certinha. Eu constatei algumas coisas já e também tomei conhecimento de outros fatos, tanto na época de Kardec como na atualidade, mas envolvem pessoas que melhor eu não falar nada, melhor eu dizer o seguinte: vamos estudar a doutrina espírita, mas que na minha opinião existiram e existem. Então é preciso os espíritas que estudam ficarem atentos. Eu já fiz a minha própria observação, pegando um livro, pegando o original de Chico e olhando e vendo que tem diferenças e que muda sentido. Mas isso são coisas dos homens. Fiquemos nós atentos e façamos a nossa parte, né? Eu, em público, prefiro ficar nessa resposta. Bacana. Rodrigo, tá passando a hora aí, ó, já são 9 horas quase. Você tem o diretor falou que é igual pinga-fogo, tá? Pode passar para 4 horas, né? Brincadeira, que hoje tem o programa Prosa Criativa. Você acha que com o Carlos e com o professor Severino, 4 horas dá para alguma coisa? Não dá para nada. Jorge. Agora, 4 horas não daria para nada. Então, e a gente conversando aqui com eles ainda. A gente também não gosta de conversar, né? Então você já viu. Mas, tem, Jorge, tem que falar o mais rápido possível para poder conseguir. Oi, Rui. Eu gostaria que o professor Severino falasse da onde que ele está falando e como ele conheceu o nosso programa Vivência Espírita. E depois os comerciais, ele pode falar isso daí para a gente. Isso, legal. Porque vamos no intervalo, né, Rodrigo? Vamos colocar uma música aí em homenagem ao Chico? Sabe o que eu queria falar? Porque teve uma pessoa que entrou em contato com a gente ontem falando muito bem de nós aqui do programa. Ela é a Andréia de Oliveira Teixeira, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Falou que o programa Vivência Espírita, eu, o Rodrigo, o Rui, a casa da Marcela, tem muito significado na vida dela. Foi uma transformação na vida dela, então ela falou muito emocionada, mandando um abraço para a gente. E a gente aproveita para mandar um abraço para você, viu, Andréia? Tudo de bom. E a gente fica muito feliz quando o nosso programa leva algum lenitivo para as pessoas, ajuda para as pessoas de alguma maneira. Então, mais uma vez, um grande abraço nosso, né? Meu, do Rui, do Carlinhos, do Rodrigo, da toda a equipe do Vivência Espírita e também da casa da Marcela, para você e para todos os nossos irmãos aí de Juiz de Fora. Mas vamos com a música, Rodrigo? Colocando uma música aí para a gente, uma música sobre o Chico? Vamos sim, a gente tem aqui Chico Simplicidade, Sérgio Santos. Põe essa, Chico Simplicidade, interpretada pelo Sérgio Santos, que é do Juliano Lavarini, né? A letra, sim. Muito bonita, mas quem canta bastante para a gente ela é o Sérgio Santos. Então a gente já volta em alguns instantes. Fique aí, fique conosco. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Thank you. se recomeçar, de trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. E nós estamos aqui com o nosso grande amigo lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Carlos Sanches, que é também trabalhador voluntário lá do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, e tivemos a grata surpresa de receber também... Foi você que convidou o Severino, Carlos? Bom, a nossa amizade com o Dr. Severino já tem muitos anos. E ele teve uma live com o Álvaro Mordecai esses dias, dois dias atrás. E terminou a live, eu ainda não tinha ido dormir, de repente toca o telefone, eu falei, ué, quem será nessa hora, né? Aí fui ver, era o Dr. Severino. Então eu acho que é a espiritualidade colocando a gente em contato. Aí no bate-papo todo que a gente teve, a gente ficou mais ou menos acertado que se ele pudesse... vibrar por mim, falei, por favor, doutor Severino, o senhor vibra por mim, porque eu preciso fazer as coisas bem certinho. Eu falei assim, não, eu vou vibrar sim, e se depois eu tiver o link, eu entro também para te dar o apoio que for preciso. Então, é por isso que ele está aqui com a gente, graças a Deus ele está com a gente também para enriquecer as informações todas. Mas eu, nós estamos recebendo dois presentes hoje, você... E o professor Severino é presente para nós aqui, para os nossos internautas, né, ter vocês aqui conosco. E Carlos, a Valéria, lá do Rio de Janeiro, que é nossa ouvinte, ela tá colocando aqui o seguinte, está dando um bom dia à equipe muito amada do Vivência. Ela gostaria muito que eu falasse, né, para você, Carlos, que uma das alegrias dela é quando ela retorna para o Rio de Janeiro, né, das excursões em Uberaba, trazendo as mensagens da mesa lá da Casa da Prece, entregando para as pessoas que não puderam viajar, não puderam ir na excursão, né? Algumas pessoas ficam esperando as mensagens quando ela chega para entregar. E ela agradece muito a você por ser um dos responsáveis por essas mensagens e dando feliz Páscoa para todos. Ô Jorge, eu havia muito perguntado para o professor, ele está falando da onde? Uhum. Bom dia a todos, mais uma vez, eu estou falando da minha residência em João Pessoa, estado da Paraíba, com muita honra, É, recebendo aqui neste domingo de Páscoa esse presente de vocês e atendendo realmente ao convite solícito do meu irmão querido Carlos, porque aonde o Carlos está, o Chico está por perto. E a gente sempre que tem contato com ele, a gente sente que o Chico sempre se aproxima, é uma coisa assim, que eu não sinto isso com ninguém, só com o Carlos. Isso é curioso. Eu posso falar o mesmo, tá? Posso falar o mesmo também. Não, pode continuar. Porque eu, logo que o Chico desencarnou, eu fiz uma... atendi um convite do Carlos e fui a Campo Grande. Nós fizemos um seminário lá no final de semana e ele me convidou para ir para o canto Chico Xavier lá em Campo Grande. E lá nós fomos participar de uns trabalhos de pinturas mediúnicas. E antes de começar os trabalhos, o Carlos começou a falar alguma coisa para as pessoas que iam participar daquele trabalho e dizer que ele não era digno de estar ali, de fazer o que ele fazia, porque ele ainda tinha muita coisa a consertar na vida. E ele foi falando aquilo e eu fui sentindo uma emoção muito forte, como senti agora quando comecei a falar com vocês. E aí eu olhei e eu vi o Chico se materializando, aparecendo ao lado do Carlos, e disse assim: meu filho, diga para ele que não fale isso não, que ele é uma pessoa muito boa, ele não precisa, como se dissesse assim, ele não precisa se autocondenar. O Carlos é um menino muito bom. Foi assim que o Chico me falou. E aquilo, eu passei o resto da manhã sentindo o Chico, foi um dia na minha vida que eu não esqueço nunca. Para mim, o Carlos e a Dona Beth representam assim, o casal Chico Xavier. Porque é sempre uma emoção muito grande quando eu converso com ele, ele sempre tem alguma coisa a me dizer, a me ensinar. E eu lamento que eu cheguei já um pouco atrasado, porque eu não pude chegar antes das 8 horas. E eu devo ter perdido, mas depois eu gostaria. Eu acho que isso vai ficar no YouTube. Vocês têm um canal no YouTube? Porque quando a gente vai... sempre que eu vou ver alguma pesquisa de espiritismo no YouTube, aparece sempre, Jorge, vocês aí, a turma do Vivência Espírita, aparece na rádio, no YouTube, e tem muitos programas bons. E vocês sabem que desde o nosso tempo de Poços, que eu já conhecia esse trabalho de vocês, está consubstanciado na internet, vocês fazem um bem muito bom. É como diz Emmanuel, a melhor ajuda que a gente pode dar à doutrina é a sua divulgação. O trabalho de vocês é digno, é racional, é doutrinário. E ainda complementando aquela pergunta que vocês fizeram ao Carlos, eu particularmente diria o seguinte: lembrava Chico, lembrava Emmanuel, lembrava outros espíritos superiores, que diz assim: se eu disser alguma coisa que esteja fora do conceito doutrinário, esqueça o que eu disse e siga Kardec. Eu acho que a nossa conduta deve ser essa. A lei de causa e efeito está aí para corrigir a nós próprios as coisas que às vezes fazemos por desconhecimento. Por isso que Jesus diz: perdoai, para ele não sabe o que faz. Então a gente precisa ter respeito e orar por essas pessoas que ainda não se encontraram no fio, no caminho, na racionalidade que Kardec nos deixou. E religião tem que ser com ciência, fé tem que ser com razão. Carlos, aquele caso que você tem do Severino, é mais ou menos esse que ele falou aí, não, ou é outro? Não, exatamente esse caso aí, porque tem muitos anos isso, e o Chico já estava desencarnado. A gente sabia que ele visitava as nossas reuniões, mas eu não vejo nada, né? Eventualmente, um médium ou outro falava para a gente, mas quando ele terminou a nossa reunião lá, ele falou assim: Carlos, eu preciso te contar o que aconteceu durante a reunião. Ele me narrou com riqueza de detalhes a visão do Chico. Aquilo para mim foi uma felicidade muito grande, mas uma responsabilidade maior. Porque se Chico tem confiança na gente, a gente precisa saber se comportar. Mas eu sou um espírito sem falsa modéstia, sou um espírito ainda muito endividado, com muitas coisas para aprender, E o doutor Severino é uma dessas pessoas que tem me ensinado bastante. Eu procuro, nós temos assistido às palestras dele e retransmitindo também. Sempre estamos retransmitindo as palestras dele, porque é muito aprendizado. Então, o doutor Severino não sabia que ele estava no meu roteiro. Eu não falei nada para ele que eu ia falar sobre esse caso que ele narrou, né? E também não tinha falado nada para vocês, vocês ficaram sabendo uma outra coisinha, né, do nosso bate-papo, né? Mas é isso aí. E Carlos, pode falar. Ô, Rodrigo, eu tenho uma pergunta aqui do Daniel Rosa de Assis. Isso. Ele pergunta para o professor Carlos o seguinte: o que o senhor analisa da obediência com humildade, sem qualquer personalismo, em Chico Xavier, não tendo vontade própria por ser escolhido na missão de trazer o Consolador Prometido? É para mim ou é para o doutor Severino? Para você, Carlos. Olha, essa história de dizer que Chico Xavier não tem vontade própria, para mim não fica bem para mim, porque ele tem vontade, ele sempre foi extremamente disciplinado, disciplinador. E, por gentileza, repita a pergunta para mim poder me situar melhor. Eu acho que ele colocou aqui, ó, só para explicar, no sentido de não ter vontade própria, quando ele, eu acho que é aquele caso quando fala que a encarnação dele foi desapropriada para o Espiritismo, né? Então ele foi por ser escolhido na missão de trazer o Consolador Prometido, né? Eu acho que é isso. Sim. Que o Daniel quis dizer, o Daniel lá de Goiânia. Ah, bom, eu respeito, veja só, eu respeito todas as correntes de pensamento a respeito de reencarnações de espíritos, mas de tudo que eu estudei, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivenciei, eu diria o seguinte: Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. Então, como missionário, a um nível de trazer para a humanidade o Consolador Prometido e depois dar continuidade, ele se colocou inteiramente à disposição dos outros espíritos que estavam secundando ele, auxiliando durante o período de encarnação, como Chico Xavier, e ele não quis impor nada a ninguém. Ele veio para trazer uma mensagem, e nessa mensagem que ele trouxe, ele foi maleável no sentido de que não impor nada a ninguém, não exigir nada de ninguém. Eu tive uma vez, eu não vou falar aqui agora, que toma um pouquinho de tempo, uma experiência com ele, onde ele se posicionou de uma maneira que lembrou muito a posição de Jesus quando da relação da mulher adúltera. Então, eu diria que ele tem a personalidade forte e que ele simplesmente não veio para polemizar com ninguém, mas tem as ideias concebidas dele. Mais ou menos isso que eu posso falar. Pois é, mas aquilo que nós falamos, isso que o Daniel Rosa quis dizer. Ele abriu mão do próprio personalismo para poder fazer evidência, que se fosse evidenciado o ensinamento do Cristo. Exatamente. Né? E o Aécio César tem uma outra pergunta aqui também. Chico é o protótipo do genuíno cristão. Estamos nós longe de o sê-lo. O que o movimento está fazendo, a priori, para nos transformarmos um pouco que seja em verdadeiros espíritas? Olha, eu diria o seguinte, isso é opinião pessoal minha, né? Todos nós somos almas em processo evolutivo. Evidentemente que cada um tem os seus, entre aspas, pilares de conhecimento. Então, a gente vai formando um pilar de um conhecimento, outro pilar de conhecimento, a gente vai somando o aprendizado. De acordo com o aprendizado que a gente tem, nós podemos ter o nosso comportamento e levar avante as nossas atividades. E muitas pessoas, no afã de fazer, talvez, querer evidenciar determinados aspectos, rompem barreiras que não deveriam ser rompidas, porque a doutrina espírita é o conhecimento com humildade, né? E no aprendizado que a gente possa expor ou tentar se comportar como o Cristo nos ensinou e como nós temos exemplos, e o mais próximo de todos nós é Chico Xavier, né? Ele é o legítimo representante do comportamento, como deve ser o comportamento humano. Então, mas tem algumas pessoas que desviam, mas eu não vou julgar ninguém que desvia. Eu sei que eu tenho que cuidar de mim, do meu tempo, porque o tempo é um tesouro de valor inestimável. Eu tenho, por exemplo, 10 minutos. Nos 10 minutos eu posso amaldiçoar, praguejar, corrigir, influenciar negativamente uma porção de coisas. Ou eu posso edificar alguma coisa de bom. Então, aí vai dar opção, muito conhecido como livre-arbítrio. Carlos, eu tenho uma pergunta para você em relação ao Chico, né? Que tem a ver também com esse momento de Páscoa que a gente está passando, né? Que queira ou não, é o que os católicos acreditam na ressurreição de Cristo. E para a gente, ele foi, né? Mas nunca mais nos deixou, né? Ele não foi, ele continua entre nós. E quando a gente vai ver a obra, por exemplo, Boa Nova, né? De Humberto de Campos, a gente vê a riqueza de detalhes, né? Chico chegou a compartilhar alguma coisa contigo sobre essa obra especificamente, esse trabalho de Humberto de Campos? Você tem alguma informação para passar para a gente? Porque quando você olha aquela, você lê aquela obra, Boa Nova, principalmente, o livro psicografado pelo Chico, você se sente como se estivesse lá naquele momento de vivendo a história de Jesus, né? Olha, eu sempre gostei do livro Boa Nova. Era o livro de cabeceira da minha mãe. Minha mãe não desgrudava do livro Boa Nova. E ali, realmente, Humberto de Campos conseguiu condensar muitas informações que a humanidade, vamos assim dizer, deve a esse livro. Mas especificamente conversar esse tema com o Chico, eu não conversei. Mesmo porque eu, como não sou biógrafo de Chico Xavier, eu não estava ali para fazer muitas perguntas a ele, eu ouvia o que ele falava. Então, eu não tive uma conversa específica sobre esse livro com ele, não. Carlos, deixa eu perguntar uma coisa para você, bem pessoal, assim, só para que talvez você consiga demonstrar o nosso sentimento também. Atualmente, a gente viaja para Uberaba, né? Viaja para Uberaba. O interessante para as viagens para Uberaba é que, às vezes, a gente vai visitar um local e você visita aquele local e fala, eu já conheço aquele local, eu já conheço, tudo bem. Uberaba parece que tem uma atração. Você vai um ano, se você puder, você vai de novo. Daqui a pouco você fala de Uberaba para outras pessoas, você vai de novo, você continua indo para Uberaba e agora que a gente não está podendo ir, estamos morrendo de saudade de Uberaba. Eu tenho, por exemplo, eu tenho assim, essa em mim, que quando a gente vai se aproximando de Uberaba, quando vai, já no momento de programar a viagem, as coisas já vão mudando na gente. Quando a gente chega lá, parece que você é envolvido por alguma coisa, claro, nós espíritas sabemos, mas você é envolvido por uma energia que parece que aquela energia é permanente dali. E cada local que a gente visita, né, por isso que vai ser a capital do espiritismo, né, Uberaba, cada visita que a gente faz, parece que a energia cresce mais ainda, parece que você vai sendo confortado. Agora, eu estou falando isso sem encontrar com Chico Xavier. E vocês que iam e encontravam com ele, como é que era essa sensação? Olha, é indescritível, porque muitas das viagens que fizemos a Uberaba, nós vimos em dois casais, eu, a Bete, e o Luiz Fernando e a Denise. O Luiz Fernando tem uma sensibilidade mediúnica muito interessante, e ele narrava para a gente muitas vezes, quando estávamos próximos já de Uberaba, ele falava, Carlos, nós estamos agora entrando num raio agora de vibração do Chico, que chega até aqui aonde nós estamos. Eu sinto que nós estamos entrando numa área de uma vibração diferente. Então, para quem chegava de Campo Grande para lá, mais ou menos, depois que atravessava o Rio Grande, no espaço antes um pouco de chegar na polícia rodoviária lá da cidade, ele falava, olha, nós já estamos entrando na... como se fosse uma aura, como se fosse algo assim. E a Denise também, que é muito sensível, ela muitas vezes, durante a nossa viagem, ela se emocionava lá, e se emociona até hoje, né? A Denise, esposa do Luiz Fernando. E nós continuamos viajando para Uberaba, porque nós criamos raízes lá, nós temos grandes amigos lá. Eu não fui em 2020 porque em 2020 não podia viajar e eu não poderia chegar na casa da dona Dinorá, por exemplo, que foi a cozinheira de Chico Xavier, né? É simples, né? Como disse uma pessoa para mim, ah, dona Dinorá foi a cozinheira do Chico. Para eles, para mim é diferente. Ninguém vai ficar 40 anos com o Chico ali do lado atendendo em tudo e ser simplesmente a dona Dinorá, né? Para mim é algo mais. Então, todas as viagens que nós vamos à dona Dinorá e ela faz questão que a gente almoce com ela. E na casa dela já aconteceu da gente estar lá na cozinha dela, a cozinhazinha pequenininha, de repente inunda tudo de perfume de rosas. Eu falo, não é possível, não é possível. Então, e é uma pessoa muito simples, humilde. Então, a dona Dinorá nos atrai. Muitas pessoas falaram A, B, C, D do Eurípides. Como eu posso falar do Eurípides? Eu, Carlos Sanches e Abete, eu só posso dizer o que eu posso falar do que eu presenciei, do que aconteceu comigo. Eu tenho ele, para mim, como um benfeitor. Porque ele foi um benfeitor para mim, porque eu jamais pedi para entrar na casa do Chico. E a única pessoa que podia permitir a entrada de alguém na casa do Chico era o Eurípides. Então, eu tive muitas viagens que eu não entrava, porque eu ia lá, eu já editava mensagens e tudo mais, mas nunca pedia nada, até que um dia fui convidado. Depois daí, sempre eu fui convidado para estar com o Chico lá na casa dele. Então, o que eu notava? Pessoas ficavam com muita raiva dele, porque chegava 500 pessoas, 400 pessoas naquele portão lá, e todo mundo querendo entrar. Como é que o Eurípides poderia deixar as pessoas entrar todos? Não era impossível. Né? Então, eu observo as pessoas. Eu observo as pessoas como elas são. Né? E eu tenho o maior respeito. Então, o Eurípides é um dos amigos. Já trouxe ele aqui em Campo Grande, ficou hospedado na minha casa também. Ele veio em Ser dos Espíritos para ele falar da vivência dele com o Chico. E, enfim, tem outros vários amigos. Nessa última viagem também encontramos com César Carneiro, saímos com ele, a esposa dele, o Luiz Fernando, e, sabe, nos encontramos lá, são muitos amigos. Eu não consigo visitar todos os amigos que a gente tem lá, não dá, é muita gente. Mas eu também falo para você, embora muitos falem do Eurípides, mas todas as vezes que eu me aproximo dele, eu fico emocionado, né? Simplesmente de saber que ele foi uma pessoa que viveu o tempo todo ali junto com Chico Xavier e tudo isso, e trabalhou em defesa do Chico também. Pode ter todos os seus problemas, como as pessoas fazem, mas o que você falou é muito claro. Como que aparecia 10 mil pessoas ali naquele lugar, naquela avenida que ainda era de terra, né? Uhum. A avenida ainda era de terra, e aparecia 10 mil pessoas para entrar numa casa daquele tamanho? Como é que pode? Não tem jeito. Então, tem que ter alguém que seja, que seja ali o porteiro mesmo e com o espeto na mão, porque senão todo mundo invade, né? Eu vou fazer uma comparação bem simplória, porque, veja bem, nós admiramos Maria, Mãe de Jesus, Maria Santíssima, Nossa Senhora, dê o nome que quiser dar, a Mãe de Jesus. Nós admiramos muito, nós espíritas, os católicos também veneram. Então, tem segmentos religiosos que não dá nenhum valor para Maria, mas não dá mesmo. Já em televisão até apareceu cenas estranhas. Agora, eu lhe pergunto, só para valorizar, para evidenciar esse aspecto, quem que Jesus escolheu para ele vir à Terra? Qual foi a opção de Jesus? Quer dizer, a opção de Jesus, então, para muitos não tem valor nenhum e se diz cristão? Uhum. Então, eu chegava em Uberaba, também não tive privilégio, não vão pensar que eu chegava lá e ia tendo privilégio. Não, eu fiquei muitas vezes do lado de fora, lá no centro. Nunca exigi, pedi coisa nenhuma. Ah, mas eu observava o trabalho de cada uma daquelas pessoas que sentavam à mesa, e que sento à mesa até hoje nas reuniões, eu observava, eu tinha que aprender, eu ia lá para aprender, eu não ia lá para julgar, eu não ia lá para ver defeito de ninguém, eu precisava aprender, como preciso hoje ainda aprender. Então, isso é para a gente poder ter um foco, né? Se com a opção de Jesus por Maria Santíssima, determinadas alas cristãs não valorizam e até ridicularizam, nós espíritas temos que ter uma visão mais ampliada. Nós tivemos acesso a um tesouro de valor inestimável para a humanidade que ainda não chegou em todas as línguas. E o espiritismo, finalizo por aqui essa parte, né? O espiritismo no Brasil é onde tem o maior índice de livros, de conhecimento, de facilidade. Nos outros países você vai, não tem livros em profusão, em grandes quantidades traduzidos. Se nós que estamos aqui com o Consolador Prometido como ele está, se nós não agirmos na área da divulgação e não agirmos também em tentar entender esse conhecimento, nós vamos exigir o quê e de quem? Aí a gente volta de novo na obra Boa Nova, né, de Humberto de Campos e Chico Xavier. Mas leiam sobre Maria... leiam sobre Maria no Boa Nova e eu quero ver quem não fica emocionado com o que está ali. Mas né? Jorge Carlos, dos livros que mais me emociona. Diga. Jorge Carlos, eu estava uma vez ouvindo a entrevista do Gugu Liberato com o Chico e houve aquela celeuma, aquela confusão toda, dizendo uma série de inverdades sobre Eurípides. E o Gugu foi perguntar para o Chico. O seu filho, ele falou, não, esse não é meu filho. Mas como não é seu filho, Eurípides? Afinal, ele para mim é uma mãe, porque ele é muito mais do que um filho. Ele faz tudo aquilo que uma mãe deveria fazer para um filho, o Eurípides faz para mim. Então, acabou aquela confusão que eu tinha, que eu pensava, que aquelas fofocas todas, e nós começamos a admirar a devoção do Eurípides. Embora muitas pessoas falem mal, aquela coisa toda, mas ele, da boca do Chico, ele falou que o Eurípides era uma mãe para ele, não era um filho, não. Eu lembrei também aqui agora, Carlos, do grande amigo nosso, que já está na parte espiritual, que é o Helder, né? Nosso amigo do programa Vivência Espírita desde o início também, que partiu para a pátria espiritual em 2017. E o Helder também ia sempre em Uberaba, ele ia umas duas vezes por ano em Uberaba. E aí chegou uma dessas aí, ele chegou lá na porta, estava parado, porque ele também falava que ele ia para aprender. Ele queria saber o que ele podia aprender e levar as pessoas também lá para Uberaba, para as pessoas conhecerem. Aí ele estava ali na porta, o Eurípides saiu lá fora e falou, você aí, pode entrar. Ele falou, eu? Falou, você mesmo, pode entrar. Aí ele disse que entrou, chegou lá, foi na cozinha, bebeu um copo d'água e saiu de novo. A gente queria bater nele. Como é que você entrou dentro da casa do Chico e saiu? Ele falou, não, mas eu já conheci o Chico, eu dei meu lugar para outra pessoa entrar lá e ver, não precisava eu ficar lá dentro. Aí a gente, você sabe que demorou muitos anos para mim entender essa atitude do Helder. É porque ele tinha um espírito puro, como qualquer pessoa que não quer privilégio. Ele entrou, ele falou que ele estava morrendo de sede, bebeu um copo d'água e foi lá para fora, porque ele podia dar espaço para outra pessoa entrar também. Né? Aí eu lembrei agora de você falar que ficava lá fora e muitos ficavam lá fora. Sim. Pode falar, Carlos. Não, a mediunidade de presciência, por exemplo, do Chico é fantástica, né? Uma vez eu estava chegando de São Paulo, em Uberaba, ia deixar uma caixa de mensagens, porque ele também colocava naquelas caixinhas, ele colocava as mensagens para mandar para muitas pessoas. Eu tenho aqui muitas caixinhas que ele mandou para mim com mensagens, né? E eu estava chegando em Uberaba e senti a presença de eu estava com um funcionário chamado João Éder de Moura, que mora hoje na cidade de Bodoquena, aqui no estado. Estava só eu e o João Éder no carro. Adentrando a cidade de Uberaba, um espírito, senti a presença do espírito, não vi, senti uma presença do espírito, e disse para mim assim, olha, naquela época, isso tem muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu senti a presença do espírito, chegou para mim e falou assim, olha, Carlos, você vai almoçar, mas não coma carne e nem beba cerveja, não beba bebida. Eu até falei para o meu companheiro, eu falei, olha, Estou recebendo aqui um recado para mim não comer carne e não tomar cerveja, mas você pode tomar, não tem problema nenhum, o negócio é comigo. Eu não sabia que eu ia encontrar com o Chico, eu não tinha a mínima noção, eu sabia que eu ia chegar lá e a caixa de mensagem e seguir em frente de viagem para Campo Grande. Aí, quando eu chego e paro do outro lado da rua com o carro, tudo fechado, depois do almoço, um dia da semana que ninguém consegue falar com o Chico, conseguia falar com o Chico durante a semana, né? Porque está com muitos quefazeres para realizar, então isso era mais fácil no final de semana. Então eu sabia que eu não ia encontrar com ele, eu sabia tudo, né? Aí eu encosto o carro assim, acabo de encostar o carro, do outro lado que está o portão lá do Chico, abro o portão. O que que acontece? O seu Iker... Seu Iker Batista, que trabalhava sempre lá junto com o Chico, vem andando na minha direção lá do carro. Eu falei, poxa, seu Iker, eu vim aqui para te receber. O Chico falou que você já estava chegando e que era para mim te receber. Então, para ver aí, tipo, as mensagens ou qualquer coisa. Quer dizer, estava tudo fechado, eu não tinha falado para ninguém, ninguém sabia que eu ia estar lá. Eu estava do outro lado da rua, abro, eu chego, paro o carro, já vem, o portão abre, seu Iker vem na minha direção. Olha, eu estou vindo aqui porque o Chico disse que era para mim te receber, que você estava chegando. Então, quer dizer, são muitos fatos, e eu não preciso desses fatos, sinceramente, porque meus avós já eram espíritos, meus pais espíritos, eu não dependo da fenomenologia para acreditar no que eu preciso acreditar e fazer, né? Muito bacana. O Iramir, lá da Bahia, de Salvador, está dizendo, família vivenciana, a participação do Carlos e do professor Severino hoje foi, para mim, a melhor Páscoa. Excelente, né? E disse também aqui, confirmou também, que quando visita Pedro Leopoldo, Beraba sente a mesma emoção, fica super emocionado e nessa expectativa toda. Mas é as duas cidades que trazem mesmo essa energia mesmo ali para todos nós quando chegamos. Em Uberaba também, né? Uberaba é o lugar do Brasil que tem mais centro espírita do que a igreja. É a única cidade do Brasil que tem mais centro espírita do que a igreja, né? Mas é interessante em Uberaba a gente prestar atenção no nome das ruas, né? Porque a gente vê muito rua Eurípides Mazanufo, rua Doutor Bezerra de Menezes, né? A gente vê muitos nomes espíritas ali nas ruas, vai deixando a gente muito mais. E nessas excursões que a gente faz também, Carlos, você deve conhecer bastante esse assunto também. Muitas pessoas que a gente leva, quando volta, chega para a gente e fala, eu sou outra pessoa depois de uma visita àquela região. Muda a vida da pessoa. Tenho muitos testemunhos disso, de muitas pessoas que falaram, olha, pode ter certeza, Jorge, depois de Uberaba, ali da região, Sacramento, Araxá, Perópolis, né, Conquista... Depois da gente dessa viagem, ou Fazenda Santa Maria, olha só que interessante, né? Falou, eu não sou mais a mesma pessoa, minha vida mudou. A gente fica olhando assim e fala, meu Deus, como que é legal a gente participar da vida das pessoas assim desse jeito e ver que foi aquela energia, né? Que a gente fica muito pequeno quando a gente está naquela região. Aí a gente vê realmente o que é trabalhador espírita, né? O que é gente, trabalhador espírita? Como é que pode, de um lugarejo como a Fazenda Santa Maria, sair tudo isso aí para o mundo, né? É, realmente. Jorge. Rodrigo, tem perguntas aí? Jorge, eu tenho uma aqui. Professor Arnaldo Dalpino pede para o Carlos Sanches contar a história da recuperação do Chico depois do infarto. Olha, eu não acompanhei de perto esse episódio, só mesmo pelos noticiários. Mas teve viagens que a gente teve em Uberaba, em que não era possível visitar o Chico, porque ele estava realmente muito adoentado em tratamento e recuperação, mas aí eu não posso narrar nada a esse respeito. Eu gosto de falar só do que eu vivenciei, né? Daquilo que eu participei. Eu não vou inventar nada, gente. Eu não posso falar sobre esse tema. É um pouco de sensacionalismo criado na empresa em si, da imprensa em cima, né? Mas eu acho que ele deve estar comentando daquele relato daquela luz que apareceu no. Que chegou no. Né, no, é, no, hospital. No hospital. No hospital, né? Mas tem muito mais coisa, que é até muito mais impressionante, que aconteceu com o Chico, né? De materializações, que a gente tem notícias, né? Do que isso, né? Isso é só 1%, né? Fala aí, Rui. O grande milagre que eu estou descobrindo agora do Chico é que o Carlos está lá no Mato Grosso, o professor Severino está na Paraíba, nós temos pessoas, o senador Girão lá no Ceará, tudo falando a mesma linguagem, tudo com o mesmo objetivo e todo mundo agradecendo ao Chico pela oportunidade que tiveram de conhecer o Espiritismo, conhecer o Evangelho e conhecer Cristo. Então, isso é muito importante. Né? É, deixa eu falar também aqui mais uma frase aqui do Silvio, que colocou aqui para a gente. Chico Xavier nos revela que Jesus é a nossa Páscoa, pois nos ensina que ele não morreu para nos salvar, mas sim que viveu para nos mostrar o caminho da salvação. Muito legal, viu, Silvio? A Gisele também de Itaberá, aqui em São Paulo, que o programa está sendo transmitido também lá para o Instituto de Assistência Social, né, para o Instituto Social. Ela está também dizendo que é sobre essa emoção, falando sobre essa emoção de ir a Uberaba e aquela região, que toda essa visita renova as ideias. E lembrando aqui, então, que nós estamos falando de Itaberá, esse mês vai ser o mês lá dedicado a Chico Xavier, e hoje está sendo transmitido lá para os nossos irmãos de Itaberá, e vocês podem assistir pelo Instituto Social Amor e Caridade, todos que estão nos ouvindo aí no Brasil e nos vendo aí no Brasil, na página do Facebook, Instituto Social Amor e Caridade, que no próximo dia 10, no próximo sábado, é a próxima palestra deles, no próximo sábado, às 20 horas, teremos... Não, segunda-feira agora, né? Segunda-feira, amanhã, às 20 horas, o Geraldinho, Geraldo Lemos Neto, falando Chico Xavier e o Brasil. Então, não percam, às 20 horas da manhã, é só entrar no Facebook, Instituto Social Amor e Caridade, que vocês assistem essa palestra do Geraldinho. E no próximo sábado, a Elizabeth Lacerda e o Alex também, fazendo uma homenagem ao Chico Xavier também, às 20 horas. Aí depois, no domingo, a gente fala das outras palestras durante o mês. Bom, parabéns lá para a Gisele, para o Rivail, por essa iniciativa de fazer esse mês dedicado ao Chico, que a gente sabe o amor que eles têm por Chico Xavier e por aquela região toda lá. Vamos então para o momento Gigavale, Jorge? Vamos sim, né, Rodrigo? Eu estou esquecendo dessas coisas também, você vê? Parece que faz 5 minutos que nós começamos esse programa aqui e já está chegando na hora. E olha, Jorge... Nosso momento Gigavale hoje é especial também. Nós vamos colocar, Rodrigo, procura aí, que é uma mensagem do Chico que nós vamos colocar. Amarás servindo, né? Mensagens do Chico, Amarás servindo, que é uma mensagem dele... Já e tá depois já. O Carlos comenta e o Severino também, por favor, comenta para a gente essa mensagem. Sim, você ia falar conseguiu alguma coisa? Conseguiu achar aí? Já achei, já está aqui já. Certo, só faz o... Você ia falar alguma coisa, chamadinha aí? Não, eu só quero dizer para o Jorge que o pessoal do Gigavale fica esperando essa mensagem, a Eduarda, a Silvia e o Carlos... com muito amor, com muito carinho, nesse momento, Gigavale, que são justamente os proprietários do Gigavale. Legal. Então, isso, vou soltar já a vinheta do Gigavale, tá bom, Jorge? Legal. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos,

Esse é o momento que a gente tem que agradecer. As famílias nunca estiveram tão reunidas. Orar por aqueles que ainda não sintonizaram com esse processo é o que Chico nos diria nesse momento. Agradecer a Deus a oportunidade de dialogar com a família, as pessoas que estão mais próximas, e servir indiferentemente, porque nós estamos vivendo uma promessa do Cristo. Ele falou que tudo isso iria acontecer, mas deixou a grande promessa no Apocalipse que Deus enxugaria toda a lágrima e estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós temos uma mensagem excelente para a Páscoa, não poderia ser diferente, partindo dos lábios benditos e suaves e doces do Chico Xavier. Carlos, quer falar? Olha, muito pouco. Eu acho que o doutor Severino, ele foi extremamente feliz e muito gratificante ouvi-lo. Eu só vou resumir quase que numa frase ou duas o meu comentário. Seria o seguinte: nós que temos acesso à terceira revelação, que temos informações não apenas condensadas nos livros da materialidade de muitos pesquisadores e muitas pessoas, de filósofos e tudo mais, mas nós temos doutrina espírita com a abrangência do mundo espiritual a nos facilitar o entendimento e o conhecimento. Eu diria o seguinte: devemos lembrar Paulo de Tarso, né? E como espíritas: Senhor, que queres que eu faça? Aonde eu estou? Com quem eu estou? Na minha casa, no meu trabalho, diante da sociedade, diante do mundo que se comunica e se interage através das mídias sociais, principalmente nesse período que estamos vivenciando com essas tecnologias todas, qual é o meu papel, Senhor? Quais são as palavras que eu posso proferir? Aonde eu posso também abençoar? Sermos um facilitadores do bem. Apenas isso, porque o doutor Severino já fez um comentário total. Muito obrigado. Carlos, você está certíssimo. E outra coisa, foi um privilégio mesmo, e eu considero assim um presente ter o professor para comentar a mensagem. Sabe por quê? Porque eu não ouvi nada da mensagem. Eu só fico prestando atenção na voz do Chico. E aí eu já fico emocionado, não presto atenção nenhuma na mensagem. Eu fico, todas as vezes que tem uma mensagem do Chico, eu começo a escutar a voz dele e não presto atenção no conteúdo da mensagem. Eu conheço essa mensagem já, né? A gente já tem ela há muito tempo guardada, como outras mensagens aqui na voz do Chico. Mas quando está no programa, todas as vezes eu que escolho a mensagem para colocar, né? E o professor falou tudo que a gente precisava ouvir. Agora, só de ouvir a voz do Chico Xavier, a gente fica super emocionado, né? Fica emocionado mesmo, e foi legal esse comentário agora do professor. Rodrigo, vamos fazer o fechamento aí? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:59. Jorge, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Falar do pinga-fogo, pinga-fogo ia ficar para trás, longe do nosso bate-papo hoje aqui, mas o legal é a gente saber da amizade, né, que o Carlos tem por nós, e nós também por ele. O privilégio de ter o professor Severino aqui, que antes da gente fechar, Rodrigo, você tem que marcar com ele aqui, aproveitar que o Rui está com a gente, já marcar com ele para ele fazer um programa com a gente. Nós não podemos perder essa oportunidade, não. E não pode deixar ele virar as costas sem a gente marcar. Não, não precisa fechar, não. Já sabe que ele é muito ocupado. Já faz ao vivo, né, Severino? Que já vem uma data aí que você pode para a gente? Não, o mês de junho. Tá livre o mês todo, aos domingos, das 8 às 10 horas da manhã. Precisamos ver qual dia, quais são os domingos para o professor marcar com a gente. Já pode falar aí, professor, para a gente anotar aqui. Deixa eu ver. Como, Jorge, como a nossa agenda realmente é ingrata, eu vou só ver qual é o domingo de junho que eu estou livre. Certo. uhum. para não poder marcar e haver uma duplicidade de marcação. Então, eu não sabia da grata e honrosa surpresa do convite de vocês, de forma que minha agenda não está aqui, está em andar aqui embaixo. Então, eu vou esperar uma oportunidade, mas vocês podem pedir ao Carlos aí o meu contato, e manda um zap para mim, que eu estarei com a maior felicidade. Vamos falar o assunto que vocês quiserem, sobre interpretação bíblica, sobre parábolas, sobre Jesus, Kardec, Ismael e Espiritismo. Nós estamos aí com o Evangelho e o Espiritismo para trocar ideias e conversar, bater esse papo. Legal. Honroso, então, sadio, construtivo e educativo. O sim a gente já tem, então. Já garantimos, Rodrigo. Já temos o sim. Já garantimos quatro, programas com ele aí. Você viu? Do tema que ele falou, já garantimos quatro. O sim, então, o sim a gente já quando tem. Quando ele fizer só quando agora? Ele fizer, quando a gente fizer um em junho, a gente já, antes dele ir embora, a gente fala, marca agora outro, aquele outro tema. Marca aquele agora outro tema, né? Olha, eu devia legal. Ter feito isso e com aproveitar enquanto ele está em casa também, porque depois que ele começar a sair de casa, aí é mais complicado. Aí só olha, trazendo ele aqui mesmo. Meu professor, nós temos o dia 6, 13, 20 e 27 de junho para marcar a sua entrevista aqui com a gente. Seu bate-papo com a gente. Depois você passa para aí a gente liga para ele então depois, né? A gente liga aí eu confirmo, aí eu digo o melhor domingo para a gente estar junto. Será um prazer imenso. Nossa, os ouvintes aqui estão adorando. Os ouvintes aqui estão adorando aqui, ó. Então a gente já tem um compromisso ao vivo aqui já, dizendo que vem. Agora é só definir o quando, né? Eu estarei com vocês, se Deus quiser, em junho. Eu acho que é uma data que já está mais fácil. Mais possível para vocês e para mim também. Mas eu queria só agradecer o honroso convite, virei com muito prazer, falta só o contato para eu verificar o melhor domingo, ou o domingo que esteja livre, e agradecer já, aproveitando aí a você e ao Carlos pelo honroso convite de me fazer estar presente com vocês hoje. Foi meu presente de Páscoa e estou feliz por isso, e pedi a Jesus que realmente assista, nos inspire e dê às pessoas nesse momento difícil a esperança, a certeza de que tudo passará e o amor vencerá com certeza, a solidariedade, o perdão serão os caminhos necessários para que a gente vença com tranquilidade essa pandemia. Mas o Jorge, obrigado. O que eu gosto muito é do sotaque do paraibano, como é gostoso ouvir os paraibanos falarem, né? Para mim, qualquer nordestino, o sotaque é bom. Né? Cada um tem suas características. O paraibano é diferente. Porque nós estivemos lá abrindo uma semana espírita lá em Boa Ventura e lá em Iporanga. Nossa, que coisa bonita ver aqui, o pessoal falando aquela linguagem rasteira, aquela linguagem meio de cangaceiro, né? Que a gente acha muito bonito. Viu? Muito obrigado, isso, mas professor. É prática do nordestino mesmo. Você sabe que, por exemplo, baiano, por exemplo, o Irami está aqui. Você sabe que baiano não nasce, né? Baiano estreia. É assim desse jeito, né? E o paraibano? E todo nordestino, a hospitalidade do nordestino é uma característica própria. Em qualquer lugar do Nordeste que a gente chega, a gente tem. E o bom humor, né? O bom humor também. Muito Jorge, legal. Eu saí. Exatamente. Bom humor em todos os cantos do Nordeste, o pessoal é bem-humorado. Até no Ceará, que o pessoal é meio turco, trabalha demais, né? O nordestino. O mais trabalhador é o cearense, mas também os melhores humoristas a gente sai de lá. Falar de bom humor, falar de Chico, né? Falar de bom humor também. O professor, eu saí encantado da Paraíba com a gentileza, com a generosidade daquele pessoal lá do interior da Paraíba, né? Muito bacana. Muito legal. Muito obrigado. O paraibano também não nasce, é inaugurado. Tá vendo? Pensou que ia ficar só no baiano, né? Aí, tá vendo? Se você encontrar um cearense, pronto, ele já vai criar outra aí para eles também. Não tem jeito. Olha, paraibano é inaugurado, hein? Rodrigo, vamos fazer o sorteio aí e o aniversário? Rui, prepara aí a listinha de aniversário, já porque aqui na minha lista hoje não tem. Então, falando aqui os nossos sorteados de hoje, né? Quem participou, mandou comentário, né? Quem curtiu os nossos vídeos, porque a gente agradece muito quem curte o vídeo aqui no YouTube, até para poder o YouTube considerar mais relevante os conteúdos aqui do Vivência Espírita. Então a gente pede para clicar no botãozinho do like. Às vezes o pessoal não sabe, mas isso ajuda bastante, né? E a gente agradece todos vocês que comentaram, mandaram pergunta, né? E a gente comenta aqui que quem ganhou o livro foi a Dirce Andrade Moreira. A Dirce Andrade Moreira ganhou o livro Espírita. E a Dora, Odora Pereira, ganhou o CD. Então a gente pede para quando acabar a pandemia, né? Acabar ou essa fase vermelha, né? Que eu acho que deve ser nas próximas semanas, que deve reabrir a livraria do Casa do Caminho, buscar lá na Avenida Rui Barbosa, 232, Bela Vista, aqui em São José dos Campos, buscar a Dirce Moreira, buscar o livro, e a Dora Pereira, o CD, aqui em São José dos Campos. Se não forem daqui, entre em contato conosco, mande o endereço que a gente envia para vocês. Tá bom? Vamos para os aniversariantes agora? Só aqui. Isso. Olha, Jorge, lá do Paulo de Tarso, a Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 3, ontem, a Adriana Fernandes, que trabalhou muito tempo com a gente, que é minha nora. No dia 6, José Vicente Junqueira. No dia 9, Karina Estevão. E no dia 10, Luísa Soares Brito. Essas são as pessoas lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Um grande abraço a todos eles. Lembrando que é um oferecimento do WS Festas e Embalagens, né? Isso que eu ia falar aqui agora. Como é festa, aniversário é festa, WS Festas, né? Que oferece esse momento aqui pra gente. Hoje aqui na minha listinha não tem ninguém não, Rodrigo. A listinha daqui, né? Deixa eu só verificar aqui. Aqui temos a Nilza, o Cristiano Sadoc, dia 3 de abril, né? Hoje. Dia 3 de abril foi ontem, né? Então por isso que passou aqui. Uhum. Temos dia 8, nosso irmão Ari Rangel, né? Nosso irmão Ari Rangel, dia 8 de abril, né? Que tá participando, tá ouvindo a gente aqui. Ele achou que a gente ia esquecer dele, mas não. Tá aqui. Não pode esquecer dele. De jeito nenhum. Uhum. O Ari Rangel foi quem cunhou, Carlos, o termo vivenciano. Né? É um médio aqui da região. E ele, durante aqui, ele sempre participa aqui conosco. E foi ele que cunhou esse termo para os nossos ouvintes, né? Chamando de vivencianos. Né? Então, hoje a gente chama de vivenciando os nossos ouvintes por conta do médio Ari Rangel. Né? A gente manda um abraço para ele. Dia 8 ele vai fechar a rua, vai fechar ali Taubaté, Tremembé, vai fechar a cidade para comemorar o aniversário dele, né, Jorge? Isso, ele falou que só não vai fazer esse ano por causa da pandemia, mas o ano que vem ele está prometendo. Né? Verdade. Tudo bem, Rodrigo? Podemos encerrar? Vamos encerrar. A gente vai pedir para o Carlos faz a prece de encerramento para a gente daqui a pouquinho, Carlos. Você pode fazer? Pode ser. Tá. Mas então a gente vai se despedindo aqui. Rodrigo, eu queria que você no final colocasse a música aí, Cisco de Deus, com Sérgio Santos também, tá bom? É uma das músicas mais tradicionais em homenagem ao Chico. E a gente vai agradecendo tá duplicado aí. A gente vai agradecendo a presença de todos vocês aqui conosco, tanto no rádio como também no YouTube e no Facebook. Ficamos muito felizes com a presença do Carlos, que com certeza virá muitas outras vezes aqui conosco, que a gente já tem esse link direto lá com a instituição dele lá no Mato Grosso do Sul. E agradecendo também esse presente que foi a vinda aqui do professor Severino Celestino. E a todos vocês, até o próximo domingo. Paz e alegria em todos os corações. No próximo domingo nós teremos o nosso amigo João Alberto Teodoro falando sobre a família, e tenho certeza que vai ser muito interessante. O João tem muitos livros publicados já e é um amigão que a gente tem aí, já veio várias vezes no nosso programa e estará conosco no próximo domingo. Um grande abraço a todos vocês, até lá. Um grande abraço ao Carlos e ao professor Severino. E nós gostaríamos que esse realmente foi um presente de Páscoa para nós, a presença dos dois em nosso programa Vivência Espírita. Um bom dia, muita paz, muita tranquilidade e uma boa Páscoa para aqueles que nos ouvem e que nos veem. Quero agradecer também, então, ao Carlos. Nossa, foi o Carlos, quando esteve aqui, foi uma grande alegria. A gente pôde ir almoçar junto com a Beth. Eu acho que a gente foi um amigo de outras vidas, que a gente pôde se reencontrar aí, e que conheceu o trabalho Recanto da Prece, né, lá em Campo Grande também. Foi muito bom digitalmente, né, na internet. Quem sabe um dia a gente vai lá conhecer pessoalmente, será uma grande alegria. E aquilo que o professor Severino comentou, né, de o Carlos e a Beth, a gente sente a energia de Chico, né? E não foi à toa que foi no dia que a gente estava realizando o evento. Até quem participou aqui, quem entrou aqui, mandou uma mensagem, foi o Sérgio Santos, né? E o Cláudio Yude, lá de Uberaba, lá do Lar de Espírita Pedro e Paulo, que é o evento Encontro Nacional dos Amigos de Chico, né, organizado pelo Bacelli, pelo Geraldinho, pelo John Harley, e ele esteve aqui presente no dia do evento. Então, o dia que eu estava aqui transmitindo, ele veio conhecer o estúdio e participou aqui do evento. Então, assim, era um evento dedicado, nacional, dedicado aos amigos do Chico Xavier, e ele apareceu aqui no estúdio. Então, assim, foi um grande significado, né? Nada é por acaso, né? E eu acho que foi uma, para mim pessoalmente, foi uma grande alegria ter conhecido pessoalmente, presencialmente, o nosso irmão Carlos e a Beth aqui. E também, quem sabe, a gente traz aqui o Luiz Fernando também, que eu acho que seria uma grande alegria a gente ter o Luiz Fernando participando do nosso programa aqui, Carlos. E aí eu queria passar para o Carlinhos fazer as suas considerações finais, depois passa para o Carlos, aí para o professor Celestino, depois para o Carlos fazer as considerações finais aí, tá bom? Muito obrigado. Carlinhos. Nós vamos agradecendo ao professor Severino Celestino a sua presença, ao Carlos Sanches, a Bete, agradecendo ao Rodrigo, ao Jorge, ao Rui, a Cláudia Pedroso, que é a estagiária número 2 aí. Claudinha está... Agradecendo ao Beto Nova, que está nos mandando mensagens aqui, a família vivenciana, desejando a todos um maravilhoso domingo de Páscoa, onde nós recebemos o presente, que foi a presença do Beto, do nosso querido irmão Carlos Sanches, da Bete, do professor Severino Celestino, que nos deu um colorido maior no programa de domingo. E desejamos a todos que esse domingo seja de muita paz, de muita harmonia em família, e que a Páscoa seja a renovação de todos os nossos desejos espirituais, e fiquemos todos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Professor Severino, sua palavra. Gostaria de agradecer a vocês todos, aos vivencianos, seus queridos ouvintes de todo o Brasil e do mundo, ao Carlos e à Dona Beto pelo convite, pelo estar aqui com vocês, e dizer para todos nós, para vocês que nos escutam neste momento, manterem a serenidade e a confiança em Jesus, porque a Páscoa traz como grande exemplo que a morte existe, os mortos não. Jesus voltou do mundo espiritual para dizer que ele estava vivo, que continuamos vivos. A imortalidade da alma é uma realidade espiritual para todos nós. Portanto, confiança, paz, tranquilidade para todos os lares, para todas as famílias, para todos aqueles que estão em dificuldade neste momento, perdendo entes queridos. A saudade que deixa precisa ser preenchida pela certeza de que não perderam alguém. Apenas esse amigo, esse querido ser que partiu, está numa outra dimensão, nos amando e servindo a causa do Cristo, como sempre. Obrigado a vocês pela oportunidade. Muita paz e tranquilidade nesse momento. Muita luz para todos. Carlos? Sim, vou falar muito pouquinho, em seguida faço a prece, é isso? É, suas isso. Considerações finais, por favor. E já deixamos o convite aí para você voltar, né? Então, aqui tem muito mais tema aí que é para a gente poder conversar e a gente deixa o convite aí também para a sua volta. Tudo bem. Bom, eu... Dr. Severino disse que foi um presente de Deus estar aqui nessa manhã. Eu diria o seguinte, a mesma coisa, porque num domingo de Páscoa, estar reunido com pessoas voltadas para o bem, buscando o sentimento de Jesus, é algo assim muito marcante. E ainda mais lembrando de Francisco Cândido Xavier, o querido Chico Xavier de todos nós, que foi a carta viva de Jesus para a humanidade. Pelas suas atitudes, pelo seu trabalho, por tudo que representou e representa para todos nós. A nossa gratidão permanente a Francisco Cândido Xavier, a Emmanuel, André Luiz, toda a equipe do Espírito da Verdade que não mediram esforços em, representando Jesus, trazer para nós aqueles conhecimentos que nos têm tirado das trevas da ignorância. Sou extremamente grato por tudo. Não saberia a quem mais agradecer, é a humanidade como um todo que eu tenho que agradecer. Esse presente de poder estar com vocês, relembrando aquilo, aquelas pessoas que somam para a humanidade. A nossa gratidão a Francisco Cândido Xavier, principalmente. Vamos à prece. Mestre Jesus, ao encerrarmos mais um momento de reflexões da presença do Senhor na face da terra, nós queremos agradecer pela vida, pelas oportunidades, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Agradecer esses momentos, mesmo de pandemia que se fala tanto, mas que tantos corações, unidos nos vossos ensinamentos, estamos em busca da melhoria interior. Gratidão, Senhor, para todos os amigos espirituais. Gratidão a todos encarnados que nos tutelam, que nos auxiliam, que têm paciência conosco, que induz-nos a termos também paciência. Gratidão, Senhor, por todos os remédios que o Senhor tem nos proporcionado para a edificação de um mundo melhor em nossos corações. Que a vossa luz se estenda por todo o planeta Terra e a todos os vivencianos que nos proporcionaram nesta manhã esse encontro de amor, de paz, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Graças a Deus. Chico Xavier.